noite me fez aprender, o açoite me fez entender, pra dar valor e acender o amor de mim pra você e nunca te deixar abandonada. A cada passo, a cada rima, quantas madrugadas, quanto vale nossa jornada. Foi só quem pensou em grana e nunca arrumou nada, trilhando a caminhada, seguindo a minha estrada, cantando nas paradas, valorizando o rap. Sai colorido o mundão, com cinza chumbo tá esfriando amor, contaminou corações, lembre que o tempo fechou. A pique não para o segundo, eu rimo a emoção das pessoas, retransmitindo em onda histórias que a rua te conta. É mais que formalidade, é mais que necessidade, é mais que cumplicidade, se trata de identidade. Nas ruas da grande cidade, sem desviar do meu foco, correndo só com a verdade e atividade no asfalto. Isso mesmo, neguinas, VL e os bequim, tem de fundo os radim, os que não gostam, os que sim. A maior parte arregaça as mangas, desce a ladeira e canta, e diz que a maldade é tanta. Paz nesse, a guerra é santa, é 6 da manhã, já tô com a bênção de Deus, só com o café que desperta pra acompanhar no breu. Santa Chia com os moleque que tá com G.O. nas track, é sem palavra mesmo, aqui pôs no samba meu rap.